Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Olá, meus amigos, estamos chegando mais uma vez, nós estamos juntos, né, no nosso Mundo Sertanejo, graças a Deus, né? Muito obrigado a todos vocês, amigos do Brasil inteiro, que nos dão a honra da audiência, através de todas as nossas rádios parceiras, que exibem o nosso programa aí pelo Brasil inteiro. Desde já, muito obrigado, um abraço carinhoso a todos vocês que compõem essas equipes fantásticas que fazem o nosso sucesso aí pelo Brasil afora, né? A todos vocês, diretores, programadores, locutores, todos vocês de todas as nossas rádios parceiras que exibem o nosso programa, né? São afiliadas aqui à Central de Produção da Rádio Estúdio Brasil. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? A todos os internautas, recebam também o meu abraço carinhoso. E o programa de hoje começa com ele, cantando essa moda muito apaixonada, Eduardo Costa, para os apaixonados, Enamorado. Já não sei se é amor o que eu sinto no meu coração. Eu só sei que esse amor me envolve, eu não sei dizer não. Se eu te olho, pinta um desejo do gosto doce do seu beijo, me acalma quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia, um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar. Eu estou enamorado por ti e não sei como explicar esse amor que vem de dentro e voa pra mim sentimento. Eu só sei doce do seu beijo me acalma quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia, um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar. Muito bem, vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Vinícius Neves, em Acreúna, Estadão de Goiás. Também o Leonardo Soares, em Valparaíso, Goiás, ouvindo o nosso programa. Meu amigo Jorge Brum, Vilhena Rondônia. Ele é radialista, locutor e da Rádio Onda Sul,

Maravilha, maravilha, já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar, um abraço aos amigos da Rádio Talismã FM, Cícero Lopes, Rubens Gomes, todos vocês, amigos da Talismã FM, Mata Verde, Vila Bahia, Encruzilhada, toda a região ouvindo o nosso programa, um abraço, muito obrigado, viu, também já tocando meu novo sucesso, muito obrigado a todos vocês aí da Talismã FM, todos os nossos ouvintes, muito obrigado pelo carinho de sempre, Eduardo Costa canta Amores Imortais. Da canção ou no seriado cheio de paixão que a gente assiste na TV. As suas digitais estão impregnadas no meu coração. Vai além da pele, tenho a sensação que em outras vidas eu amei você. Meu desejo fica reclamando, só me perguntar você está. Pensamento ainda te desenha, só você, mas ninguém sabe a senha. Quando vai me amar? Amanhecer e ainda não dormir. Olhei no espelho e vi você no meu. Até aqui, justo na hora em que eu ia te procurar. Pensamento ainda te desenha, só você, mas ninguém sabe a senha. Quando vai me amar? Amanhecer e ainda não dormir. Olhei no espelho e vi você no meu olhar. Foi Deus quem mandou você. Te procurar. Amanhecer e ainda não dormir. Olhei no espelho e vi você no meu olhar. Foi Deus quem mandou você até aqui, justo na hora em que eu ia procurar. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. A minha querida Dulcilene Silva mora em Jussiape, no estadão da Bahia, ouvindo o nosso programa. Ela pede para mandar alô aí para sua mamãe, a Leide, Laércia, o Oscar, o Gilvan e todos os nossos ouvintes aí de Jussiape, no estadão da Bahia. Dulcilene Silva, comigo no Facebook. Muito obrigado pelo carinho, viu? A todos vocês aí de Jussiape, na Bahia, meu beijo carinhoso, viu? Muito obrigado pelo carinho aos amigos aí da emissora de rádio que exibe o nosso programa, viu? Faça contato comigo, tá bom? Pra gente estar falando o nome de vocês aí, de todos que compõem a equipe. Um abraço, muito obrigado, viu? Lucas e Calil cantam Quero Seu Amor. Mundo Sertanejo. Volto pro seu coração. buscando o amor que perdi. Cansei de ficar por aí, tentando uma nova paixão. Será que é imaginação? Será medo da solidão? Será que é tudo ilusão? Loucuras no meu coração. Cantaram para vocês Lucas e Cali, um abraço a eles que estão ligados também no nosso programa em Rio Sul, lá em Santa Catarina, né? Muito obrigado, viu, a todos vocês. Meu amigo Vinícius Neves, todos vocês amigos de Acreúna, no Goiás, Estadão de Goiás, eu ouvindo o nosso programa pela Rádio Canadá FM. Um abraço a todos da Canadá FM, viu? Recebam o nosso abraço carinhoso, meu amigo Jorge Brum, em Vilhena, Rondônia. Ficamos por aqui, Mundo Sertanejo volta amanhã. Cristiano Araújo encerra o programa cantando Cê Que Sabe. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, Brasil! Amor, tem uma coisa pra te contar. O que temos pra hoje é saudade. Mas qual de nós vai procurar um pretexto, um motivo pra voltar? Foi ontem, mas eu já sinto vontade das bocas juntas e o calor do nosso lugarzinho de amor. Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho. Minhas mãos tão comichando pra ligar.